Uma canção que ganhou como a melhor canção do carnaval que eu vim pra aqui pra Barra. 1996, do Carlinhos Brown. E Alain Tavares. Suas tranças de mel, Rapunzel, Rapunzel. E lá no coquetor do Morel, diz Rapunzel, Rapunzel. Uou, uou. Lá no barracão tem sossego, passo cedo, passo cedo. E dou um grito grande, bololó, e verso nós e me sabor. Davi Moraes, esteja locado. O amor de Julieta e Romeu, o amor de Julieta e Romeu, igualzinho meu e seu, igualzinho meu e seu. O amor de Julieta e Romeu, o amor de Julieta e Romeu, igualzinho meu e seu, igualzinho. Na palma farol, love as suas cinzas de mel lá em cima, ha, ha, um zero. E lá no coquetão do Morel diz Rapunzel, Rapunzel. Uou, uou. Lá no barracão tem sossego, passo cedo, passo cedo. E dou um grito grão no bololó, e verso nós e me sabor. Canta comigo lá. Igualzinho meu e seu, no calendário é flor e anda no varanda. E dou um grito grão no bololó, e verso nós e me sabor. Vou tumbar minha mãe. Se quiser passear comigo, você sabe, né? Esse é seu.